Boa tarde, aqui Eduardo Axel Rude, começando mais um Sonora, aqui na FM Cultura. Uma hora tocando tudo que não toca no rádio, novidades, descobertas, muita banda do mundo inteiro. E hoje uma homenagem especial para os Rolling Stones, que é o grande assunto da semana. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não tem como falar dos Rolling Stones sem falar também dos Beatles. Então, para quem curte os Beatles, não se sentir desprestigiados, a gente vai começar o programa de hoje com o projeto do americano Bat Berninger. O Bat Berninger é o líder do The National, uma banda muito hypada lá fora, e ele fez um projeto paralelo, se chama Elvi. Agora, no final de 2015, lançou o CD. O que tem a ver com os Beatles é que a faixa que a gente vai escutar do Elvi se chama Paul is Alive. Sugar-coated childhood, the stars were in my suit. But given the opportunity, I'd start over and change it all. Beatlemania made my mother think the way she does. She always said, don't waste your life wishing everything was how it was. Paul is alive. For a moment, then I wasn't. I was 16 years old in a dead guy's boots with my hair slicked to the side. Sitting outside the jockey club, crying in my 7-up. I could hear who's good doing the Smiths, the sluggers, the craps go inside. Paul is alive. Nobody stays. Love. crystal palace in your dreams. Not quite as shiny as it seems. And it goes 1, 2, 3, 4. It could stick a 2 for me and get stoned by the stories that are told. Então, esse bloco aí começou com Elvai, o novo projeto do americano Bat Berninger, do The National, que ele lançou no final de 2015. A música foi Paul is Alive. Depois, a gente ouviu um outro projeto lançado em 2015, esse lá na Noruega, pelo Vetle Olsen. O nome da banda dele é Die Risk, e a música foi Sticks and Stones. E terminamos ouvindo Neva de Nova, com a faixa A Man and His Dream. Essa banda é lá do Nebraska, e é muito interessante que esse nome Neva de Nova era o nome da avó do vocalista, e ele resolveu então homenagear ela, dando o nome para a banda. Vamos seguir agora com um grupo canadense de Montreal. Ele se chama Groenland, mas não é da Groenlândia, é do Canadá. E a música se chama Daydreaming. purple sky. And there was purple sky. And there was purple sky. I close my eyes. Isso que a gente estava ouvindo agora é o Sjogren, com a faixa 17. Apesar desse nome Sjogren, seu nome parece escandinavo, a banda é de São Francisco. Essa faixa eles lançaram agora no final de 2015. Antes, a gente escutou Blush, esse sim um dueto norueguês, lá de Oslo, e a música é Give It Away. Antes, a banda parisiense Isaac Delusion. Eles fazem uma mistura de som eletrônico, folk e funk, a faixa Purple Sky, e começamos com os canadenses do Greenland, com Daydream. Vamos aí para um brevíssimo intervalo e logo, logo, a gente está aí para falar de Rolling Stones e um pouquinho de Beatles. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. Something entirely beyond them. É isso aí, você está ouvindo Sonora aqui na FM Cultura e a gente vai começar agora um bloquinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Rolling Stones, mas para quem curte os Beatles, a gente vai fazer agora um bloquinho inspirado numa das músicas mais bonitas deles. É difícil escolher a melhor música dos Beatles, mas sem dúvida essa aqui entraria numa lista de top 10. A música chama-se Blackbird, todo mundo conhece. A gente vai fazer um bloquinho inspirado no Blackbird, começando justamente com a banda de São Francisco chamado Blackbird Blackbird. A música é Grow Old With Me, Don't Let Go. Thank you. like birds sitting in a tree. Why don't you come down and sing to me about all the people that you see as you travel around the world? Oh, Mr. Blackbird sitting in a tree. Why don't you come down and sing to me about all the people that you see as you travel around the world? Singing in the dead of night. black night. Bloquinho dedicado ao Blackbird começou com Blackbird Blackbird, a banda de São Francisco, com Grow Old With Me, Don't Let Go. Depois a gente escutou o Dub Tribe Sound System, que é um projeto de música eletrônica também de São Francisco. Essa faixa se chama Blackbird Song e tem o cantor Ben Cox nos vocais. E a gente terminou com a própria Blackbird, a música dos Beatles, mas numa versão do produtor italiano de música eletrônica Giacomo Bondi. O Giacomo Bondi lançou um CD só com releitura dos Beatles, que inclui essa versão para a balada Blackbird, com o vocal dos Apple Pies. Vamos então falar de Stones. A gente tem aí o show essa semana, todo mundo só fala disso em Porto Alegre. E a gente vai tocar um bloco onde nós vamos ouvir música dos Stones, mas com uma coisa especial. São vocais femininos, são versões femininas para as músicas dos Stones. Começando com a banda canadense Pascal Picard Band e tocando uma versão muito legal de As Tears Go By. The sound. is everywhere. She combs her hair. She's like a phone rings, well, it's just a friend of mine, she bring a case of wine, have ourselves an old time, you know, just like we used to. Central Park, singing after dark. People think I'm crazy, stumbling on my feet, shuffling through the street. Yeah, asking folks, what's the matter with you, girl? But I guess I'm lying to myself. I guess it's you and no one else. And well, Lord, I don't wanna miss you. You've been plotting out my time, fooling around on my time, yeah. But I won't miss you, no. Asking folks, what's the matter with you, girl? What's the matter with you, girl? What's the matter with you, girl? Am I gonna miss you? E essa aí foi a Jack Naylor, cantora de jazz californiana, com uma versão maravilhosa de Miss You. Incrível voz da Jack Naylor, e ela, como eu falei, é uma cantora de jazz, mas ela adora flertar com o pop, com o rock, e fez essa belíssima versão para Miss You. Antes, a gente escutou a americana Cat Power, ela já teve até mais de uma vez aqui no Brasil fazendo show, e ela fez um CD só de covers em 2000, que tinha a primeira faixa desse CD, era essa versão de I Can Get No Satisfaction, uma versão muito bacana, onde dá para perceber, inclusive, que ela não canta a letra inteira, né? Ela pula um pedaço da letra e fica muito legal. Antes, a gente escutou uma versão de She's Like a Rainbow, uma das músicas mais lindas dos Rolling Stones, na minha opinião, na voz da cantora alemã Nena. Sim, é a própria Nena, aquela que ficou famosa nos anos 80 com a música 99 Luftballons, né, o Red Balloons. E a Nena fez um CD de covers em 2007 também, e essa faixa She's Like a Rainbow faz parte desse CD. Antes, a gente escutou Freedom Dub, com Emotional Rescue. Essa faixa faz parte do CD Bossa and Stones, que, como o nome diz, traz versões bossa nova para as músicas dos Rolling Stones. E a gente começou com a canadense Pascale Picard. Ela é de Quebec e fez essa versão de As Tears Go By para a trilha sonora de um seriado canadense chamado Trauma. Bem, o Sonora de hoje fica por aqui. Para ver o que tocou no programa de hoje, é só entrar no Facebook, na fanpage do Sonora, e ver lá o nome das músicas. E para escutar um som como esse que rolou hoje no programa, é só escutar 24 horas a rádio This Is It na internet. O Sonora teve a gravação e montagem de Marco Aurélio Pacheco e a apresentação deste que vos fala, Eduardo Axelrod, dizendo tchau e até semana que vem no mesmo horário.